Unidade 5. Comunicação automatizada. 5.1. Geração de resumos executivos. Bem-vindos à Unidade 5. Nesta sessão, exploraremos como a IA generativa de texto pode revolucionar a comunicação empresarial, automatizando tarefas que exigem clareza, concisão e precisão. Começaremos pela geração de resumos executivos, uma ferramenta poderosa para condensar informações e apresentar o essencial de documentos extensos de forma rápida e eficiente. Resumos executivos são ferramentas essenciais para sintetizar informações complexas e permitir que gestores e tomadores de decisão compreendam rapidamente os principais pontos de documentos extensos. Com o suporte de IA, é possível automatizar o processo de sumarização, gerando textos objetivos e precisos que capturam as informações mais relevantes. Nesta sessão, você aprenderá como utilizar IA para criar resumos executivos eficazes, explorando conceitos, exemplos práticos e exercícios aplicáveis ao contexto profissional. 5.1. O que são resumos executivos? Resumos executivos são versões condensadas de documentos extensos, como relatórios, estudos de caso ou análises de mercado. Eles destacam os principais insights e conclusões, permitindo uma compreensão rápida e objetiva. Elementos principais de um resumo executivo. Introdução. Contextualiza o documento original. Pontos principais. Identifica os tópicos mais importantes. Conclusão. Apresenta os resultados ou recomendações principais. Como a IA pode contribuir? Ferramentas baseadas em IA podem processar grandes volumes de texto e extrair automaticamente as principais informações, economizando tempo e aumentando a precisão.